Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Quer ouvir uma música, mas não sabe qual? Não se preocupe. Se a Antena Web é a sua rádio favorita porque passa as suas músicas de eleição, logo a nossa playlist será a sua preferida. Levamos até si as melhores músicas na melhor sintonia. Segunda-feira, as novidades. Terça, o artista da semana. Quarta-feira, momento para relaxar. E à quinta-feira, sete. Playlist de segunda à quinta, das 8 às 19, na Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. Pedro Passos Coelho, do Partido Social Democrata, PSD, é o novo Primeiro-Ministro de Portugal. Passos Coelho venceu ontem as eleições que tinham como principal objetivo decidir qual seria o novo Primeiro-Ministro português. Passos Coelho acabou assim com 6 anos de governo socialista, 4 deles em maioria absoluta. Em segundo lugar, ficou precisamente o PS. Em terceiro, o CDS-PP, de Paulo Portas. E, em quarto, a CDU, que assim regressa a quarta força política. A noite mais difícil foi a do Bloco de Esquerda. Os bloquistas perderam 6 deputados na Assembleia. Juros da dívida portuguesa caíram esta manhã. Depois de uma noite eleitoral, os investidores dos títulos do Tesouro Nacional passaram a pedir menos, a 2, 5 e 10 anos. O Mala é o novo presidente do Peru. Também na América Latina se foi a votos e o Mala venceu. Um governo de concertação nacional e representativa das forças democráticas é o que promete o presidente agora eleito, mas não adiantou nomes para o executivo que irá formar. Casos da bactéria E. coli estabilizados na Europa. O português que se suspeitava estar contaminado com a bactéria, afinal não está. Rafael Nadal venceu pela 6ª vez ontem o torneio do Roland Garros e bateu, aliás, o recorde máximo até agora conseguido. Rafael Nadal venceu o seu eterno rival nos últimos anos nas finais do Roland Garros, o suíço Roger Federer. Quem venceu pela primeira vez foi Nali, a tenista que colocou não só a China, mas também toda a Ásia na lista dos vencedores de um Roland Garros. A chinesa nunca havia vencido este torneio. Aliás, nunca havia vencido um Grand Slam, nem ela nem qualquer outro asiático. A tenista eliminou a veterana Francesca Schiavone e tornou-se assim a primeira chinesa a vencer a final de um Grand Slam. Foi um gigante argentino de futebol. Impôs respeito e muitas derrotas pesadas. Chama-se River Plate e está agora a lutar pela manutenção. A 3 jornadas do fim, o River Plate voltou a perder com o Colón no Campeonato de Clausura, correspondente à primeira divisão do futebol português. Faltam apenas 2 jornadas para o fim e os platenses têm ainda muitas contas a fazer à vida. O Antena News termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. A informação desportiva tem início às 8 da noite em mais um Desporto Antena.